na contramão do ser feliz. Mas sua luz brilhou diferente da luz da estrada, clareou meu coração, mudou a minha vida. Liberdade eu não tinha, nem sabia mais sorrir, mas você entrou na minha vida pra sempre. Na verdade eu nem sabia o que estava acontecendo em mim. É tão bom pra mim, é melhor assim. Eu sou livre agora, eu não consigo. Mais sorri, mas você mudou a minha história. Só então eu percebi o que estava acontecendo em mim. Eu te conheci, foi tão bom pra mim. Eu sou livre agora, eu não consigo caminhar sem ter você. Ser feliz, mas sua luz brilhou diferente da luz da estrada, clareou meu coração, mudou a minha. Nunca esqueço de lembrar que você me amou primeiro. Agora só vivo pra te amar e dizer para o mundo. Liberdade, eu não consigo caminhar.